Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Segunda-feira, 11 de maio de 2015. Destaques de hoje. Mujica descarta depor no Senado brasileiro sobre Mensalão. Senador Luiz Henrique da Silveira morre em Joinville. Em Natal, homem é executado pelas costas no Jardim Progresso. Para a Polícia de Rondônia, vereadores receberam propina para arquivar CPI. Chefe de gabinete comandava quadrilha. Rebeldes atacam hospital cercado no noroeste da Síria. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Fortes áreas de instabilidade espalham nuvens carregadas sobre toda a região. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, no centro-sul e oeste de Minas Gerais, chove várias vezes. Há risco de raios e de chuva forte. Dia com sol no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo. Chove à tarde no sul do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Região Norte. Sol, aumento de nuvens e pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite em quase toda a região. Chove a qualquer hora no norte e leste do Amazonas, em Roraima, Acre e Rondônia. Região Nordeste. Sol e tempo seco no interior da Bahia, no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, interior de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe. No litoral da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, chove fraco a qualquer hora, mas o sol aparece. O Maranhão tem sol e chuva isolada, com raios à tarde e em parte da noite. Região Sul. As nuvens carregadas se afastam do sul. O centro-oeste e o sul do Rio Grande do Sul têm sol forte e neblina ao amanhecer. As outras áreas têm sol entre muitas nuvens. Chove no centro, norte e leste do Paraná, de Santa Catarina, na Serra e no litoral do Rio Grande do Sul. Venta forte no litoral. Previsões para a região centro-oeste. Grandes áreas de instabilidade espalham nuvens carregadas sobre a região, que provocam chuva com raios no decorrer do dia. Chove forte em Mato Grosso e em Goiás. O Distrito Federal tem chuva à tarde. Em Mato Grosso do Sul, a chuva diminui e o sol aparece. Não chove no oeste e sul de Mato Grosso do Sul. Jornal Brasil Notícias. Faremos agora o nosso primeiro intervalo. Até já. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61 3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Pode entrar. Seja bem-vindo. Este é um cenário totalmente diferente do que aquilo que está habituado. Mas esperamos que goste. Beating the Pearls, onde a música e as ondas sonoras nos transportam para uma dimensão diferente. Descubra por si Beating the Pearls, sábados, 4 da manhã, no Canal 1. Meninos, está a começar o Conto de Contar. Aos sábados, às 11 menos um quarto da manhã, a Drica faz-te companhia durante um quarto de hora. São 15 minutos dedicados a nós, pequeninos. Contos de Contar. Aos sábados, às 11 menos um quarto da manhã, no Canal 1, com a Drica. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O ex-presidente do Uruguai, José Mujica, disse neste domingo que não virá ao Brasil caso seja convidado a depor no Senado sobre as informações que ouviu do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, envolvendo o escândalo do Mensalão. Não vou viajar para qualquer lugar, disse Mujica à imprensa, após votar nas eleições municipais, nas quais sua mulher, Lúcia Topolansky, concorre à intendência de Montevidéu. Durante a semana, a biografia autorizada por Mujica, Uma Ovelha Negra no Poder, gerou polêmica no Brasil ao revelar reflexões de Lula sobre o Mensalão. De acordo com o livro, escrito pelos jornalistas uruguaios Andrés Danza e Ernesto Tubovitsa, Lula teria contado a Mujica, no início de 2010, em uma reunião em Brasília, que tinha que lidar com muitas coisas imorais, chantagens, e que esta era a única maneira de governar o Brasil. Na sexta-feira, Mujica negou a conversa com Lula sobre o escândalo do Mensalão. Aparece o amigo Lula ali conversando comigo sobre o Mensalão, mas nunca falei com um brasileiro sobre o Mensalão por questões minhas. O José Disseu, para mim, não é um criminoso, está condenado, mas é um formidável lutador, disse Mujica sobre o ex-chefe da Casa Civil, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção. O líder do Democratas no Senado, Ronaldo Caiado, informou que vai ingressar com um requerimento de convite a Mujica para colher mais informações sobre a confissão de Lula e seu envolvimento no Mensalão. Em Natal, homem é executado pelas costas no Jardim Progresso. E agora, com esta matéria, chamamos Francisco Silva. Um homem identificado como José Carlos do Nascimento, de 21 anos, foi executado com tiros nas costas na noite deste sábado, dia 9, na Rua Fênix, no loteamento Jardim Progresso, Zona Norte de Natal. De acordo com a polícia, a vítima trafegava em uma motocicleta quando foi surpreendido por homens em um veículo tipo Gol de cor branca que atiraram diversas vezes. Os moradores do local acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência, mas José morreu antes da chegada da equipe de socorro. Segundo informações de testemunhas, o homem morto não era conhecido pelos moradores. Possivelmente foi perseguido pelos atiradores. A polícia ainda recebeu denúncias do paradeiro dos suspeitos, mas ninguém foi localizado ou preso. O crime será investigado pelos agentes da DEON, Delegacia Especializada de Homicídios. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. O senador Luiz Henrique da Silveira, do PMDB de Santa Catarina, morreu ontem à tarde em Joinville. De acordo com assessores, o parlamentar de 75 anos teve um infarte fulminante em casa depois do almoço. Ele chegou a ser levado para o hospital, onde teve a morte confirmada às 15h15. Prefeito de Joinville por 3 mandatos, Silveira era senador desde 2011. No início do ano, Silveira disputou a presidência do Senado, mas perdeu para o também PMDBista Renan Calheiros. Antes de chegar ao Senado, Silveira tinha sido governador de Santa Catarina por 2 mandatos, de 2003 a 2010. Ele começou a carreira política em 1973 como deputado estadual por Santa Catarina e exerceu 5 mandatos como deputado federal, tendo participado da Constituinte de 1988. De acordo com a assessoria do parlamentar, o senador será velado no Centro de Eventos de Joinville. A cerimônia começou assim que o corpo foi liberado. O enterro está sendo no cemitério municipal de Joinville hoje, no fim da tarde. Assumirá a vaga de Luiz Henrique da Silveira, no Senado, o primeiro suplente Dalírio José Beber, do PSDB. Em atendimento à solicitação da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, o Superior Tribunal de Justiça anulou a autorização para a quebra do sigilo telefônico das advogadas que representam a ativista Elisa Quadros Pinto, conhecida como Sininho, acusada de envolvimento nos distúrbios que aconteceram na cidade, provocados pelo grupo Black Bloc. Embora a informação só tenha sido divulgada no início da noite de sábado, a decisão da sexta turma do STJ foi tomada na última quinta-feira. A decisão autorizando a interceptação dos telefones usados pelos advogados foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao longo da semana passada. As advogadas tiveram os telefones grampeados por defenderem a ativista social, como consta do processo. A OAB argumentou que a decisão da Justiça do Rio contrariava o Estatuto da Advocacia. Para a presidente da seccional, Felipe Santa Cruz, a decisão é de extrema importância para a classe. Não cabe grampo a advogado como prova contra seu cliente. Trata-se de uma grande vitória para a OAB Rio de Janeiro, declarou. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, realmente a coisa anda feia para a presidente Dilma. Seu constrangimento é tanto que sequer falou às mães neste domingo. Normalmente esbanjava discurso nestas e outras datas. não falou no programa do PT, nem no Dia do Trabalhador e agora nem no Dia das Mães. Pior é que não está conseguindo ir nem a casamento sem sofrer manifestação de repúdios, panelaços, apitos, vaias. Juntamente com o ex-presidente Lula e demais membros, ministros, ex-ministros, enfim, a companheirada, agora está tendo dificuldade até de sair à rua. Em festas, como aconteceu em um casamento no sábado em São Paulo, foi constrangedor. Mas é este o preço de quem jogou no lixo o patrimônio da confiança, da lealdade, da esperança. A reafirmação da mentira, do engodo, da discurseira inútil, acende cada vez mais na população o sentimento da indignação. Para os políticos que ainda não se conscientizaram, é bom que o façam. Já está chegando à saturação o fato de medidas de arrocho estarem sendo negociadas sem que o sentimento popular, o desejo, a necessidade do povo sejam respeitados. Negociam tudo, questões salariais, conquistas dos trabalhadores e até auxílio funeral. Sem contar a falta de verba para o Pronatec, tão falado e propalado por Dilma na campanha eleitoral, a redução do dinheiro para o FIES e o não pagamento do que o governo deve para o Minha Casa Minha Vida. É preciso acrescentar que o volume dos empréstimos para aquisição da casa própria também foi reduzido, e os juros, contraditoriamente, aumentam. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, não podemos descuidar do Petrolão. Sempre citado nos episódios de malfeitos, o ex-presidente Lula confessou ao ex-presidente de Uruguai, senhor Mujica, que teve que lidar com coisas imorais e chantagens em seu governo. Deixa entender que se dobrou a elas ao afirmar ao mesmo interlocutor de que esta foi a forma encontrada para poder governar. Triste país governado por quem não tem coragem para enfrentar este tipo de afronta. Tão triste e constrangedor é que a covardia se irradiou para empresários que se dobraram à chantagem com medo de retaliação ou de perder negócios com o governo ou com a Petrobras. Foi o que declarou o dono da empreiteira UTC, Ricardo Pessoa, a procuradores da Lava Jato, afirmando que deu dinheiro para a campanha de Dilma à reeleição, 7 milhões e meio, fez contribuições clandestinas para a campanha de Lula, Fernando Haddad e para José Dirceu, por medo de retaliação. Muitas vezes me perguntam por que os corruptos continuam existindo, agindo, não desaparecem. Quando registro a morte do senador Luiz Henrique da Silveira e do ex-ministro da Agricultura Mendes Ribeiro, este meu amigo particular, sou levado a refletir. Posso até aceitar o ditado popular de que vaso ruim não quebra, infelizmente. Direto de Brasília, José Voit Schumann. Faremos agora mais um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com o Jornal Brasil Notícias. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Eles são encantos diversos. Aos sábados, às 11h30 da manhã, a Antena Web apresenta, através do seu canal 1 e via Rádio Senado, Encantos Diversos. Um espaço radiofónico onde, durante 30 minutos, vamos abordar alguns escritores, sobretudo poetas, e, claro está, os seus poemas. Independentemente de ser poema ou prosa, o que interessa mesmo são as mensagens que transmitem, muitas delas convertidas em canções retratadas no próprio programa. Não perca Encantos Diversos, aos sábados, a partir das 11h30 da manhã e até ao meio-dia, com Marluce Ribeiro, no Canal 1. Se recordar é viver, a Expresso 80 é viajar no tempo. No Canal 1, oferecemos-lhe 2 horas inteiramente dedicadas ao que de melhor se fez na música e na década de 1980. Carlos Cruz apresenta a Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias, o noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Os rebeldes sírios atacaram neste domingo o hospital de Jirs al-Shangur, no noroeste da Síria, onde 250 militares e civis estão cercados há 2 semanas. Informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Os combatentes atacaram pela manhã o hospital, situado na periferia sudoeste da cidade de Jirs al-Shangur, e eles entraram no prédio e deflagraram um violento combate com os soldados no interior, disse a AFP Rami Abdel Rahmani, diretor do OSDH. Segundo Rahmani, os rebeldes entraram no prédio após um ataque com carros-bombas realizado por jihadistas da Frente al-Nohra, braço sírio da rede Al-Qaeda. De acordo com a ONG, os combatentes já mataram 39 rebeldes e dezenas de membros das forças governistas. O hospital abriga cerca de 150 militares bem armados, incluindo oficiais de alta patente e seus familiares, além de importantes funcionários da província de Idlib, da qual faz parte a cidade de Jirs al-Shangur, próxima à fronteira turca e vizinha à província de Latakia, feudo do regime sírio. A cidade de Jirs al-Shangur foi tomada pela Frente al-Nohra e seus aliados no dia 25 de abril passado. O exército sírio, apoiado por milícias pró-regime, tenta socorrer os civis e militares cercados no hospital e se encontra a poucos quilômetros do local após lançar uma contraofensiva sobre Jirs al-Shangur na quarta-feira. O candidato conservador de oposição, Andrzej Duda, liderou o primeiro turno da eleição presidencial na Polônia, realizado neste domingo, revela uma pesquisa de boca de urna, publicada às 19 horas, 16 horas, horário de Brasília. Segundo a pesquisa, Duda teve 34,8% dos votos e enfrentará no segundo turno, em 24 de maio, o presidente em final de mandato, Bronislaw Komorowski, com 32,2%. O roqueiro Power Cookies surge na terceira posição, com 20,3% dos votos, de acordo com a pesquisa realizada pela TV estatal polonesa. Bronislaw Komorowski qualificou o resultado como uma séria advertência para o governo e anunciou que apresentará uma série de propostas para o que esperam mudanças mais rápidas, uma modernização mais rápida do país. Duda, candidato do Partido Direito e Justiça, dirigido por Jaroslaw Karskizinski, foi ovacionado pelos militantes após a divulgação dos resultados da boca de urna. O líder opositor destacou que seu objetivo é a renovação da Polônia em várias áreas como saúde, economia e educação. Oito policiais e 14 membros de um grupo armado, supostamente de origem albanesa, foram mortos em confrontos no sábado e no domingo, no norte da Macedônia, perto da fronteira com Kosovo, informou a polícia. Os confrontos também deixaram 37 feridos entre os agentes, de acordo com um porta-voz das forças de segurança, Ivo Kotevski. Os agressores eram parte de um grupo terrorista perigoso e já havia mandados de captura internacionais contra eles, explicou o porta-voz. O grupo terrorista foi desmantelado. A operação chegou ao fim, afirmou Kotevski, que disse que a polícia encontrou uma grande quantidade de armas no lugar. De acordo com o porta-voz da polícia, mais de 30 pessoas participaram do ataque, a maioria cidadãos da Macedônia, embora o grupo também contasse com 5 kosovares e um albanês, todos supostamente de origem albanesa. Trocas de tiros entre a polícia e os atacantes começaram na madrugada de sábado, em Kumanovo, cerca de 40 quilômetros ao norte da capital Skopje. O número de mortos causados pelo terremoto que assolou o Nepal há 15 dias é superior a 8 mil, sendo que o total de feridos ronda 17,5 mil, segundo os últimos dados oficiais ontem, divulgados pelo governo nepalês. Os mortos pelo desastre chegam a 8.019 e os feridos a 17.866, a maioria dos quais são dos distritos de Sidupalkovsk, no norte da capital nepalesa, e da região administrativa Katmandu, informou o Centro Nacional de Operações de Emergência na sua conta no Twitter. O governo nepalês calcula em 290,8 mil o número de construções totalmente destruídas e em pelo menos 251,8 mil as que ficaram parcialmente destruídas após o tremor de 7,8 graus de magnitude na escala Richter em 25 de abril. A Organização das Nações Unidas prevê que 8 milhões de pessoas necessitem de ajuda e 3 milhões de alimentos. O organismo pediu 415 milhões, dos quais só arrecadou até agora 10%, segundo o Gabinete para a Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas. Jornal Brasil Notícias. Voltaremos dentro de instantes. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo. O de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de Argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61-3532-6993. Óleo de Argan Saúde com Beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. As músicas em 8 bits são mais atuais do que nunca. E exemplo disso é este programa da Antena Web. Tuning, uma abordagem direta às melodias com base no sistema em 8 bits e a todos aqueles que as produzem. Chip Tuning, às quartas, às 7:15 da tarde, no Canal 1. Boa tarde, ouvinte, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Sobe para 40 vítimas mortais e 26 desaparecidos o resultado de um deslizamento de terras. O incêndio num tanque de petróleo na Líbia está a causar grande preocupação. Morreu o candidato à presidência do Brasil, Eduardo Campos. Novo atentado na Nigéria. Um atentado terrorista vitimou, mais ou menos no sul do país, 200 pessoas. Antena Web Informação, de segunda a sexta, por volta das 13:25, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. A reunião entre o Papa Francisco e o presidente de Cuba, Raul Castro, neste domingo às 9:30, horário local 4:30 em Brasília, após a chegada do líder cubano à cidade do Vaticano, durou 55 minutos. Segundo a agência de notícias F, Raul elogiou o Papa por sua sabedoria e modéstia, disse que lê todos os seus discursos e que, se continuar assim, ele mesmo voltará à Igreja Católica. Voltarei a rezar e regresso à igreja, e não estou brincando, comentou o presidente cubano em um encontro com a imprensa. A reunião aconteceu no estúdio e salões adjacentes à Sala Paulo VI, o grande auditório onde são realizados os atos vaticanos. Esse local é o escolhido pelo Papa e pelo Protocolo Vaticano para realizar as reuniões mais familiares ou de caráter menos oficial. A delegação que viajou com Castro a Roma é composta pelo vice-presidente do Conselho de Ministros, Ricardo Cabrizas Ruiz, pelo chanceler Bruno Rodrigues Parilha e pelo ministro das Forças Armadas Revolucionárias, Leopoldo Sintra Frias. Também se somam à audiência papal os embaixadores na Itália, Alba Soto Pimentel, e no Vaticano, Rodney Lopes. Depois da visita ao Vaticano, Castro se reuniu em Roma com o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi. A tempestade tropical Ana aproximava-se neste domingo do sudoeste dos Estados Unidos, ameaçando a costa atlântica com inundações, ventos fortes e ondas perigosas, alertaram os meteorologistas. Ana, que veio à frente da temporada de furacões, normalmente marcada para junho, iria chegar em terra firme na manhã deste domingo. O Centro Nacional de Furacões, na sigla em inglês NHC, emitiu um aviso de tempestade tropical sobre 446 quilômetros de costa de Sault Ste. River, na Carolina do Sul, até Cape Lookout, na Carolina do Norte. Nas primeiras horas de domingo, Ana estava a 32 quilômetros ao sul de Myrtle Beach, Carolina do Sul, e foi em direção ao norte-noroeste a uma velocidade de 8 km por hora. De acordo com especialistas, a tempestade caiu ligeiramente de intensidade quando se aproximou de terra, mas ainda continua perigosa. Ela poderia provocar chuvas de até 150 milímetros em algumas regiões, acompanhadas por ventos de até 80 km por hora. Os meteorologistas com sede em Miami temem que as inundações ocorrem devido à combinação de chuva e marés altas. Também alertam para ondas enormes. Para a Polícia de Rondônia, vereadores receberam propina para arquivar CPI. Chefe de gabinete comandava a quadrilha. Reportagem de Edilson Peroni. A Polícia Civil explicou neste sábado como aconteceram as investigações que culminaram com a descoberta de uma organização criminosa em Cacoal, em Rondônia, comandada pela chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, Maria Ivani, e pelo presidente da Câmara, Paty Paulista. Os dois e mais sete foram presos durante a operação Detalhes. De acordo com o delegado Arismar Araújo, a investigação se iniciou há 60 dias e desde lá a polícia vem coletando provas relativas a pagamentos de propina, corrupção de agentes públicos na edificação da UPA, e também surgiu essa vertente de investigação com relação ao terreno que é destinado à construção do hospital municipal. Segundo o delegado, houve também, já comprovadamente, acerto de pagamento de propina a agentes públicos e envolvimentos de empresários no ramo imobiliário. Há também indícios de lavagem de capitais, há indícios também de outros delitos na administração pública. Durante a investigação, foi também levantado informações, evidências de que o resultado da CPI recente, votada pela Câmara de Vereadores, foi um resultado direcionado de forma ilegal. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. Senador quer reduzir período de campanha eleitoral para 60 dias. Com esta matéria, chamamos, direto da Rádio Senado, Cíntia Bispo. Em tempos de debates e propostas no Congresso Nacional sobre mudanças no processo eleitoral brasileiro, a redução do período das campanhas eleitorais é uma das propostas do senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco. O texto do senador prevê que a campanha eleitoral seja de 60 dias, começando no dia 5 de agosto, ao invés dos atuais 90 dias. E a propaganda política em veículos de comunicação reduziria de 45 para 30 dias. O projeto também estabelece que as coligações, os partidos políticos e os candidatos fiquem obrigados a publicar no site do TSE um relatório detalhando os recursos gastos e recebidos na campanha. Para Fernando Bezerra Coelho, além de reduzir os gastos na campanha, a medida também levará maior condição de igualdade entre os candidatos. O tempo será igual para todos. Na realidade, nós vamos animar o debate dentro dos partidos na escolha dos seus candidatos. Então, os que têm menor visibilidade terão que fazer um trabalho prévio mais intenso, que é salutar para que a gente possa melhor conhecer aqueles que vão disputar o voto popular. Também reduzir os custos das campanhas eleitorais, até mesmo para poder coibir a influência exagerada de interesses econômicos na escolha dos representantes do povo. Fernando Bezerra acredita que a legislação eleitoral brasileira precisa de mudanças. O senador destaca que o atual sistema partidário já se esgotou. Nós temos mais de 30 partidos criados, são 28 partidos apresentados na Câmara dos Deputados, são 14 partidos apresentados no Senado Federal. Isso demanda um esforço de construção de governabilidade que termina não contribuindo para as melhores práticas de governança. A proposta aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Cíntia Bispo. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã. E uma ótima semana. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.